Tudo foi destruído num piscar de olhos. O caminho foi aberto por mim lentamente, desde a menor arraia até os grandes peixes. Tinha algo de errado nisso tudo. Com vocês, ao vivo da cena do crime. Quem tá falando? Bem atrás de você. Prazer em conhecê-lo. Quero que se rendam imediatamente. Quem diabos é você? Quem quer saber? Mas tudo o que conseguiu foi chamar minha atenção. Vagabundos mafiosos e viciados, prostitutas de noites mal dormidas. Senhoras e senhores, aí está o senhor pé no saco. O saco de pancadas. Essa foi boa. Era um covarde de marca maior, prestes a desistir como um bebê chorão. Ele tinha cérebro para dirigir os negócios, mas não culhões. Não estrague tudo, ou você já era. Ele veio e começou a estragar tudo. Eu havia ultrapassado meu limite há tanto tempo que nem me lembrava mais como ele era. Você é tão mal. Sou mesmo, não acha? Você está me sacaneando! Acabe com ele! Qual é a merda do problema? Algo de muito ruim estava acontecendo. Ele se afaste, se saia da cidade. Isso teria sido a coisa inteligente a se fazer para todo tipo de marginal. Estou falando com o senhor. Você deve ir embora rápido. Por que não tenta me dizer algo que eu ainda não saiba? Não há chance para ele tentar fazer algo depois disso. Justamente o homem que eu queria ver. Eu sabia desde o início que havia algo de estranho em você. O que pensa que tá fazendo? Não nos impressiona. Não pode simplesmente vir aqui exibindo sua arma como se fosse o Charles Bronson. Então, eu retribuí a gentileza. Ah! Oh, meu Deus! Cavou o buraco de sua sepultura, cretino! Não tem mais para onde ir. Vá pro inferno! Resposta errada. Não vou ser vítima de ninguém. Esse é meu forte. Seus direitos serão lidos no seu funeral. Eu devia saber que havia trapaça em algum lugar. O seu tempo chegou! Poderia acabar com você sem hesitar. Nada pessoal. Meu dedo estava começando a coçar. Em algum lugar... O bebê estava chorando. Você não passa de um falastrão. Não se preocupe, voltarei para terminar o serviço. E aí resolveremos tudo. Acho que ele já está morto. Você pode cortá-los, enchê-los de furos, explodi-los em pedacinhos, desintegrá-los. Não importa o que faça, eles sempre voltam novos em folha.